His name is John. No som desse PG, nós vai te comer. Igual dois rottweilers. Igual semana. Eu paguei uma puta pra arrumar a minha casa. E de plus, ela mama meu pingolim. Ela é como uma mãe pra mim. E ela é como uma mãe pra mim. E eu tô apaixonado numa dona de casa que não é dona nada, é uma puta danada. Cala a boca e cuida da cozinha e sala. Depois dá o cozinho e fala. Vocês me comeram de tudo e hot velho. E ela quer ficar com nós. Mas a louça tá empilhada. Ela tá molhada da louça lavada. Bitch mó safada me pediu pra tirar roupa pra poder lavar. Ela fode toda noite tipo máquina de lavar e passar. Só tá na minha cara. Pelo amor de Deus, para. Quem não cozinha não ganha. Frio é pro fogão, dá mais quentalha. Sempre quis uma empregada, nunca vai ser namorada. Por favor, limpa o banheiro que eu caguei fedorento. Depois limpa tua chota, porque hoje eu gosto dentro. Vamos fazer uma filha. Se ela puxar, a mãe vai ser uma boa empregadinha. Não estou mentindo, eu estou amando. Esta mina é louca, ela está limpando. Agora eu tenho a vida perfeita. Arranjei uma puta que ama limpeza. Ela é a pessoa que eu sempre